somos marginais. Otários, fatados, otários, fatados, otários, fatados. Chamados policiais. Otários, fatados, otários, fatados, otários, fatados. Não somos marginais. Otários, fatados, otários, fatados, otários, fatados. Chamados policiais. Otários, fatados, otários, fatados, otários, fatados. Não somos marginais, não somos.